Eu pensei direito, fiz uma pesquisa. Eu li a respeito e eu acho que tu é cor. Eu vi tu jogando Free Fire no moto hoje. Não fica vermelho, eu acho que tu é cor. Enquanto você tá postando Vitória com basquios no status, se achando fora. Sua mina fala que vai pra igreja, mas ela vai pra casa do negão Jamal. Ela chupa cabeça enquanto você reseta o MotoG, porque o Free Fire travou. E enquanto tu tá achando que é brincadeira, pra mim dá pra rua inteira. E o teu chifre só.